vai com Deus. Agora estou triste, pagando os erros meus. Se você quer saber, vou dizer, eu estou muito mal. A escada da vida escalei, mas voltei pro mais baixo degrau. Se você quer saber, vou dizer, eu estou muito mal. A escada da vida escalei, mas voltei pro mais baixo degrau. Se eu te ouvisse como um humilde plebeu, ou um leitor triste por um livro que não leu, fui enganando a mim mesmo, achando que era o sábio e são, mas descobri foi a esmo. Na escola da vida aprendi a lição. Deixa eu tentar outra vez. Olha o que a vida me fez. Tomado a filha e doente, morando na rua, sofrendo e carente. Deixa eu tentar outra vez. Olha o que a vida me fez. Tomado a filha e doente, morando na rua, sofrendo e carente. Mas voltei pro mais baixo degrau. Se você quer saber, vou dizer, eu estou muito mal. A escada da vida escalei, mas voltei pro mais baixo degrau. Se eu te ouvisse como humilde bebê, achando que era o sábio e são, mas descobri foi a esmo. Na escola da vida aprendi a